se toca meu amor, que eu já estou em outra. Vou dar contigo só se eu tivesse louca. Larga do meu pé, eu já estou em outra. Vou dar contigo só se eu tivesse louca. Larga do meu pé, eu já estou em outra. Vou dar contigo só se eu tivesse louca. Mas você me liga, você me enganou. Me jogou fora como se eu fosse um papel. Caramba, meu amigo, você foi cruel. Foi cruel. Agora vem você tentando me agradar, dando um de santinho, pensando que eu vou voltar. Se toca, meu amor, que eu já estou em